Meus amigos, meus irmãos, entramos hoje na chave 19 do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, chamado Livro do Século porque condensa a Bíblia Sagrada em tudo que se relaciona com este fim de ciclo, com este final de século. A chave 19 tem este título: Armagedon, a guerra total e final em dois planos, material e espiritual. Vejamos o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 16, versículos 13 a 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de prodígios, e convocam os reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. E diz o Cristo: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Então os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus amigos e meus irmãos, esta é a guerra final e total que aqui dizemos Armagedon. E a LBV já explicou que juntar, congregar os reis, governantes de povos e nações, no lugar chamado Armagedon, por inspiração e ordem de Satanás, isto é, da perversidade humana, do anticristo e do falso profeta, é levá-los à sua destruição total e final. Vejamos então o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu o primeiro selo e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem e vê! Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo ser, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê! Cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem ver! Então vi, eis um cavalo preto, seu cavaleiro com a balança na mão. Mas quando o cordeiro abriu o quarto cedo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem ver! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo. Irmãos legionários, isto é, LBV também já explicou na primeira volta cíclica do Apocalipse. O que está montado no cavalo branco e que saiu vencendo e para vencer sempre é o Cristo de Deus, eternamente vitorioso, como vemos ainda no Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com a justiça por lei. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome é o Verbo de Deus. E o seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestes de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com vara de ferro. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra os seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os prodígios feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Até os soldadinhos de Deus entendem isto aqui muito bem. O cavalo vermelho é o símbolo da guerra. O cavalo preto é a fome. A fome tão bem profetizada por Joel, o profeta, logo no primeiro capítulo do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ora, diante da guerra e da fome terrível que vai devorar o mundo, então vem todas as pestes, com a morte e o inferno dos horrores humanos. E eis aí o cavalo amarelo. Prosseguiremos examinando a chave 19 das 21 da volta triunfal do Cristo de Deus. Há muita gente interessada nesses estudos, já viu que a coisa não é para se brincar e está se inscrevendo legionária. Bom, vocês já sabem, é dever do legionário inscrever na LBV pelo menos um dos seus melhores amigos. Então, Deus está presente.